AM 1380, Rádio Frequência. Esta é a sua rádio. Em casa, na rua, no carro, só dá Rádio Frequência. É isso aí, então, para você que tá ligadinho com a gente pela Rádio Frequência AM 1380, 10 horas em ponto. Você está ouvindo Rádio Frequência. Me diz pra mim qual a rádio que tu escuta. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz a lei qual a rádio que tu escuta. Porque eu botão no meu radinho. Me diz pra mim. Tô perguntando, guria. Me diz a lei qual a rádio que tu escuta. Porque eu botão no meu radinho. Rádio Frequência. O WhatsApp da Frequência mudou. É isso mesmo. 3254-3055. Esse é o novo WhatsApp da sua Rádio Frequência. 3254-3055. O WhatsApp da Frequência. Lua cheia, desliga o farol. Lua cheia, aqui tem tudo que você precisa. Flores para decoração, móveis de demolição. E se você procura aquele presente especial, aqui na Lua Cheia você encontra. Localizada na rua Prefeito João Oreste Araújo, loja 208. Ou confira no nosso Instagram, @luacheia_garopaba. Ou chama pelo WhatsApp, 48991887250. Decorações, presentes e utilidades tem aqui na Lua Cheia. Saldão de estoque na Hortobão de Garopaba. São promoções de arrasar. Descontos de até 40% com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Confira! Colchão de molas de 2.798 por apenas 1.678 ou 12 vezes de 139,90 sem juros. Cabeceira de 753 por apenas 538,80 ou 12 vezes de 44,90 sem juros. Então corra até a Hortobão de Garopaba, na rua Ismael Lobo, número 60, em frente ao supermercado Altoff, e aproveite as promoções do Saldão de Verão. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Venha você também para a JF Móveis Garopaba. Qualidade em produtos, atendimento diferenciado e condições de pagamento incomparáveis. Parcelamento em até 12 vezes no cartão e até 24 vezes no crediário. Além da entrega e montagem mais rápida da cidade. Localizada às margens da SC434, bairro Encantada, Garopaba. Siga também nas redes sociais, @AJFMóveis, e confira a JF. F Móveis, pode entrar, a casa é sua. Prolincom Vigilância, seriedade em serviço. Prolincom. Com profissionais treinados. Prolincom. Vigilância eletrônica para sua residência ou empresa. 24 horas. Aqui você se sente seguro. Prolincom. 3h48. Em casa. Na rua. No carro. Só dá Rádio Frequência. Você está ouvindo Rádio Frequência. Me diz pra mim qual a rádio que tu escuta. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz a lei qual a rádio que tu escuta. Porque eu botão no meu radinho. Me diz pra mim. Tô perguntando, guria. Me diz a lei qual a rádio que tu escuta. Porque eu botão no meu radinho. Rádio Frequência. Quer informação em tempo real? Acesse rscportal.com.br. Você está ouvindo Frequência com Alexandre Garcia. Esporte, política e muito mais. Eu adoro! Que yo te vea.